que mana chapada veio me falar que não gosta de mim. Tô no meu rolê, não vim militar, hoje eu vim me divertir. Pela linguagem corporal você tá exaltada, perdeu o limite. É fácil falar mal de mim, mas nunca apoiou o meu corre na city. Tô com a visão de milhões e você com a de centavos, valorizando aquilo que tenho e não o que tem me faltado. Sua narrativa de desconstruída não tá condizente com a sua fala. Reproduz o que o sistema quer, manter o gueto separado. Vive pra me difamar, sua vida é falar mal de mim. Sua intenção nunca foi somar, já sei, sempre foi me excluir. Vive pra me difamar, os seus comentários chegaram até mim. Eu já não sei o que eu faço se tudo que eu faço pra você tá ruim. Sou nascido no interior, filho de pobre e pai separado. Se sua intenção é me cancelar, desculpa. Já nasci cancelado, sou nascido no interior, filho de pobre e pai separado. Se sua intenção é me cancelar, desculpa. Já nasci cancelado. Cansei desse papo de sofrimento, vamos isso reverter. Vai ter travesti nas escolas, nos palcos, na TV, ganhando o BBB. Eu só quero as minhas no topo, buscando o melhor pra elas. Isso é reparação travesti, como um baile de favela. Eu vim de baixo saí, mas hoje me encontro aqui. De degrau em degrau construí meu legado e me reconstruí. Posso ser o que quiser, viver como eu quiser, eles vão ter que engolir. Eu não sou Maria, nem sou nenhum Zé, sou uma travesti. Som de bicha trava, eu sou maloqueira, vim de boa vista, boa é minha maneira. Mato qualquer um que se atreva a profanar. Essa é nossa seita, revolução. Trava rap, não corre, mexe com elas, vai aguentar elas. Nossa língua é igual um chicote, vê se respeita elas. Vê se respeita elas. Vê se respeita elas. Nossa língua é igual um chicote, vê se respeita elas. Enganada e visibilizada, meu tapete puxou e eu caía. Mas mamito, não esperava que ainda cinzas iria ressurgir. Respeita minha história, porra, eu também sou da quebrada. Escrevo meus versos com facilidade, da sua mente não sai nada. Respeita minha história, porra, eu também sou da quebrada. Escrevo meus versos com facilidade, da sua mente não sai nada. Agora assiste e relaxa, ó Miguela brilhando na cena. Todo no close com a minha lace, tipo atriz de cinema. Agora assiste e relaxa, Miguela brilhando na cena. Tô dando close com a minha lace, tipo atriz de cinema.